7m0 no 4, estabilizado pouso, vista no 0, vento 080 graus, 129. Pouso na 2. Tchau, e zero pra cá. Sul, que estava 226, que é a onda de zero metade, autorizado ao final do procedimento de alerta de segunda de 0, reporta estabilidade. Agora, sem identificação, vou tirar para a posição estado, deixa para o de voo 0. Então, deixa a guia para 4.010, se jogar o meu 0 e colocar. E 795, completa o final de todos, se eu tenho que dar no 8, o final das 5. posição está com clareza 3. Confira para o controle. Tudo 2. Você tem instruções para ver se você é legal na 04. Autorizado o sinal do procedimento de aliança de vida para o planejador, sem estabilidade, sem legal na zona local. Com a presente com high speed. Isso é descida para o nível de voo 0-0, pode passar? Para o seu pensamento, descida para o nível de voo 0-0, da 300, pode passar 273. Boa noite, estamos de identificação e o chegado do Amazonas. Você para o nível de voo 070, reduza a velocidade de escada para 2509, seguirá um tráfego transportando órgãos vitais. Sétimo 4, informe que seguirá com o número 4 na próxima fase. Tem restrições de velocidade, busca para 3.10, sem levar o número na parte. direita para 2010, TNH 104, autorizada final do procedimento elétrico de subida para 0, reporte estabilizado. Azul 2704, autorizado em nível de voo no 50, complexo de redução, velocidade indicada para 2209. Para duas, deixa suas inscrições para 3.010 e me agarra no número do quadro. O 27 do quadro já autorizado a descida para o nível de voo 050. 04, você via para 336, que não dá o número 04. comunicar-se grato pela colaboração, completa final, sem todos, que continuam hoje, deixe uma nota. Continuando de matar o guarda de Jalisco. 25, decimal 45, certo? 26, decimal 8. iniciação, e o CH bom, se deixa para 4.010, CH1, zero no 4. Chame o leito na sequência no 25, decimal 45, alterna no 25, decimal 85.